aqui na terra vejo o apocalipse. O amor se dilacera, maldade que persiste. Fascismo do playboy, camuflando sorriso. Esmola vez no ano, almejam paraíso. Tava escrito em apocalipse que cumpre-se a profecia. Que as águas do rio Eufrates ia secar um dia. E que vinham anjos caídos promover a guerra. Mas o Cordeiro de Deus vai vencer aqui na terra. Cometa corta o céu das noites de CM. Se a barca cinza desce, até quem não deve treme. Barulho do Seat, mais um que foi pra cova. Vegetava a noite, disseram que foi droga. Lágrima caiu de sal da mãe desesperada, que só tinha único filho, hoje não tem mais nada. Maldade é assim, se explode é gás letal. Fuzil de precisão, na nossa cara é mal. Cada vez tem mais menor recrutado. Pelo crime defende a sigla do partido. Na pista de grosso calibre, tem na lembrança ainda criança o sonho de formatura. Cursou um dia na comarca e saiu pra rua. O inimigo mostra a cara, mas não é só nas trevas. Batalha do Armagedon vai acontecer aqui na terra. Aqui, mano contra mano no mundo, nação contra nação. Glória ao Cordeiro de Deus que só o sangue de pobre que escorre aqui. Tamo chorando, eles não querem ouvir. De vistas vendadas pros princípios das dores não vão ver o princípio do Armagedon. É só sangue de pobre que escorre aqui. Tamo chorando, eles não querem ouvir. De vistas vendadas pros princípios das dores não vão ver o princípio do Armagedon. Enquanto o sangue escorre aqui nas ruas de CM, tudo acontece e a noite é surpreendente. Talvez nem tanto, tem fato que vira normal. O fragante forjado, tapa na cara é mal. Em meio ao ódio nasce mais um favelado, herdeiro de vários B.O., herdeiro das ruas de barro. Sangue nos olhos, com vários mano igual a ele. Vai virar homicida, vai descarregar o que tem no pente. O que ele sente, nem ele entende. Age inconsequente, e assim vira mais um delinquente. Mas fala real, o que o sistema quer, nós se matando. Correndo a cena em cima das motoca atirando. Ninguém nasce pra ser bandido, mas o jogo é corrompido. Cê morre, vão dizer que foi troca de tiro. Cê morre, vão dizer que foi troca de tiro. É só sangue de pobre que escorre aqui. Tamo chorando, eles não querem ouvir. De vistas vendadas pros princípios das dores não vão ver o princípio do Armagedon. É só sangue de pobre que escorre aqui. Tamo chorando, eles não querem ouvir. De vistas vendadas pros princípios das dores não vão ver o princípio do Armagedon.